coração, promessas de cura, de restauração. Por tua graça somos teu reino, filhos herdeiros, livres em ti. O teu nome é salvação, que nos transforma e nos traz redenção. Nas batalhas, vencedor, tu nos dás a vitória e cantamos. Grande, não há outro igual a ti. Grande, não há outro igual a ti. Grande, não há outro igual a ti. Muralhas caem, cadeias se rompem, vivemos pra sempre justos em ti. Nos sangue e tua cruz, o teu nome é salvação, que nos transforma e nos traz redenção. Nas batalhas, vencedor,